solidão é fera, e eu aqui sozinho nesta longa espera, nesse quarto negro de saudade, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto que chorei. Meu sorriso alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de lhe encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar. Alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de lhe encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar.